autorizado Alfa e Índia para o portal número 4. Alfa e Índia 4, deve já tinha até 2 anos. Página 28, gol 755. Solo gol 925 para o pushback estacionamento. Autorizado 925, reporte para o TAD. Deu-lhe chamar a entrada. Colon Recife Center 128.8 San Neighbor 3325. A linguagem 210 graus com 8 nós, trip 5488. Deve depois na 28, trip 5488. Bruno 755, decolou 55 de Salvador, chama controle em 119.8, boa tarde. 198, boa tarde também. Salvador, boa tarde, gol 1755, passa 2000. Tarde, gol 1755, contato radar na decolagem, suba para o nível 3620, terceira saída gole, transição Gonza. Primeira gole para 3620, gol 1755. Confirmando sem restrições para o 360 para o gol 755. Você confirma o gol 755? É, só para confirmar, sem restrições para o 360, ok? Não, não precisa da saída. Então devemos manter o nível 100, confirme. Segundo décimo 9. Lembrando à esquerda, solo 29, obrigado, boa tarde. Boa tarde, 5488, trip, Lebron 28. 5488, prossiga via Alfa e reporte para ingressar na Juliette. Via Alfa, reportarei para ingressar na Juliette, 5488. Gol no 077 autorizado via Kilo, Alfa e Golf no ponto de espera 118, decimal 6. Via Kilo, Alfa e Golf no ponto de espera 186, gol no 077. Obrigado, boa tarde. Trip 5488, assim que a aeronave da Gol liberar a Juliette, autorizado ingresso para a remota 14. Gente, após a liberação pela aeronave da Gol, 5488 da Trip ingressa para a parte principal, remota. Obrigado, boa tarde. Boa. 3567, copia. São 3567, pronto para cópia. Salvador, boa tarde, é o Gol 1399. Gol 1399, aguarde coordenação para São Paulo, que me entrou no 0 no 3. São Paulo no 0 no 3, se possível 400. Gente, aguarde 400. Alô Salvador, uma boa tarde, é o TAN 3175, estamos com formação e uniforme, nível 380, São Paulo, Guarulhos. Confirme. TAN 3175, informação uniforme 380, Guarulhos. 3175, aguarde Guarulhos, altímetro 1013. 1013, guardando 3175. Conta-se agora meia dúzia de milhas para livrar a terminal, o serviço já está terminado. Chama o controle Ilhéus 120.1, tá bom, Gol? Grato 120.1, controle Ilhéus, chefe, mãe, com Deus. Mete fechado. Centro de posição, interno 02. Para 150, tem informação uniforme. Tá, 3190, contato radar, autorizado chegar a CARI, desça para o nível 050, tá, 3190. Desce para o 50 na CARI, o 3190. Rolo 755, chame agora Centro Recife, em 128, decimal 8, alternando 13325. 288, tenha uma boa tarde, Rolo 755. Salvador, é mais uma boa tarde. Ok, é, provavelmente a gente vai perder as comunicações, foi por isso que o controle já solicitou a transferência de comunicações agora. Vamos tentar aqui com Ilhéus. Setui uma nova chamada quando passar na próximo à posição coronel, por gentileza. Sem problema, a gente queria só que o senhor conseguia as condições do aeródromo de Porto Seguro. Alô, Salvador, o TAN 3567. 3567, prossiga. Opa, tudo bom, senhor? E a nossa autorização está um pouquinho adiantada, sei hoje, é os 20, né? Só um minuto para a cópia, 3567. Opa, obrigado. Espera da Golf, na 28. Fono 077, ali mantém cabeceira 28. Ali mantém a 28, Gol no 077. Então, 8002, seu solo foi 03, livre na Charlie, chame solo, 121, decimal 9. Charlie, 219, 702. Salvador, está 8002 de Brasília, escuta. 8002, autorizado táxi para o Gate 11, via Alfa e Juliette. Alfa e Juliette para o Gate 11, 8002. O 1077 autorizado a decolar, pista 2822, 10 graus 08 nós. Livre decolagem, 1077. A 3190, desce para 2000 pés, altímetro na 0, na 3. Após CARI, voo Zé, autorizado sinal ILS, Zulu. Pista 28, forma estabilizada. Desce para 2000 pés, autorizado procedimento, forma estabilizada, CARI, após usar 3190. Decimal 8, torre 1 no 86, acione o código 5017. Gol 1925, pronto, próximo ponto, espera. Gol 1925, ali mantém cabeceira 28. Ali mantém 28, gol 1925. Ao Fito, o controle 1198, a torre vai estar em 1026, acionando o transponder 5017, tá 3567. Correto, chame para acionar 3567. Acionamento, muito obrigado, 3567. O gol 1399 está no posição 1, totalmente pronto. Gente, aguarde a cópia no 399, cópia e autorização de pushback. Aguardando, gol 1399. Solo tá 3175 também, então. Tá no 03. Informa que vai precisar acionar na posição. Gente, aguarde a autorização 3175. 3175. Ó, 077. Deverá estender a saída Gole até Eval, posteriormente prosseguindo Ilhéus para interceptar o eixo da aerovia. 077. É, Gole Eval, né, senhor? Mas tá difícil aqui na Gole Eval porque tem uma formação bem em cima de Gole. Eu teria que fazer um desvio aqui em Gole pela esquerda e depois eu vou para Eval, pode ser? Afirmativo, deverá, devido a tráfegos procedentes de Brasília nesse setor. O 077. Sem problema, senhor. E o desvio que irá fazer a forma da proa? Eu vou informar, senhor. A proa é 235, aproximadamente 25 milhas, eu voltarei na proa de Eval. Gente, você com o desvio posteriormente proa de Eval, na 077. Certo. Então, deixa eu lhe perguntar, se eu permanecesse nessa proa aqui, na proa 230, por aproximadamente mais 80 milhas, livraria? 9 autorizado para São Paulo, nível de voo 400 pela rota Peruíque 58, decola da pista 28, após a decolagem curva à esquerda, saída Gole, Eval, Gonza. Controle Salvador em 119 decimal 8, torre 1186, transponder 5002. Autorizado, São Paulo 400, Aperuíche 58, Gole, Val, Gonza, decolada 28, 119 decimal 8, 118 decimal 5, 5002, no 1 para puxa acionar, gol 1399. A frequência da torre é 1186, autorizado acionamento, pushback, chame táxi 1399. Livre puxa, chamada táxi 1186, gol 1399. Latam 3175, autorizado para Guarulhos, nível de voo 340, pela rota Peruísque 50, decola da pista 28, após a decolagem, curva à esquerda, saída Gole, Eval, Eudes. Controle 119.8, torre 1186, código 5011. Aqui é autorizado São Paulo, nível 340, Peruísque 50. A saída Gole, Eval Eudes, 119.8 o controle, 118.6 é a torre, 5011 é o transponder da 3175, informa que está na gate 03, solicita acionamento na posição. Livre acionar na posição, reposto para o pushback 3175. Tenta padrão para o pushback 3175. Solo Salvador, então 3567 no portão 6 para pushback e acionamento. Autorizado, reposto para o táxi 3567. Autorizado, chama o táxi 3567. Tiola 077, prossiga na proa de Eval. Chame agora Centro Recife no 28.8, alternando 3325, tá bom, voo? 288, confirmando a secundária, por favor. Para 3325. 3325, sim. Bom, 925, vai ser top, que é desvio à esquerda. Bem, autorizado, desvio, informe na proa de Eval. 925. Vamos lá na proa de Eval, gol 925. Salvador, Pacal de Torre. Pacal de Torre, a senhora identificação. É dessa. Pacal de Triunfo, contato radar 47 milhas sudoeste de Salvador. Desça para o nível 050 na proa de Cari para a chegada a Cari. Na proa de Cari, Cari, para o 050, o Pacal de Triunfo. Confirmar se só o líder está com o transponder ligado? Aqui, Alexa. Mais zero, complete, final ILS, em torno 8.62, bom voo. 8.62, obrigado, bom trabalho, 3.10. E a aeronave da Gol liberar a retaguarda, inicie, chame para trás. Positivo, assim que a aeronave da Gol liberar a retaguarda, vai reportar para o táxi do TAN 3175. Táxi Gol 1399 com autonomia de 4 horas e 5 alterna Galeão, POP 147. O 1399 autorizado táxi via Índia, Alfa e Golf no ponto de espera da 28, 118 meias. Índia Alfa e Golf 28, 118 decimal meia, Gol 1399. 08 nós, últimos 90 metros fechados. Paciente, 3890, tem livre pouso, cabeceira 28. Mano, trem baixou e travou? Baixado e travado, 3190. Voando Eval, gol 925. Fecha 925, prossiga na proa de Eval. Chame agora Centro Recife em 128.8, alterna 3325, bom voo. 288, alterna 3325, gol 925. Bom trabalho. Proa de Salvador, gol 601, muito boa tarde, formação Unifone. Estou adiante dessa 150. controle de Salvador. Boa tarde, meu nome é 01, pro adianto, Delta 150. Boa tarde, Golo 601, contato radar, desça para o nível 0620 na pro adianto para a chegada e pit. 060, anta a chegada e pit. Reduz a velocidade para 2509, no 609. 2509, 601. Falou, Santa 3567, está com 83 a bordo, 3 horas e 45 de autonomia, alternando com o fim. Pronto para o táxi. Santa 3567, autorizado via IN, Juliette, Alfa e Golf, no ponto de espera da 28, 118, decimal 6. Juliette, Alfa e Golf, ponto de espera da 28, 118, 6. Grato, 3567. Claro. Tomei 1-2. Reduzindo. 3190, solo aos 1-6, livre à esquerda, mantém a posição antes da Alfa, chame solo. 1-2-1-9. Livrar a próxima esquerda, chama solo 219. 3190 vai manter a posição. Cal de troço desse para 2000 pés, altímetro 1-0-1-3. 2000-1-0-1-3, troço. Solo, boa tarde, 3190 livrou? 3190, mantém a posição na Delta. Mantém a posição na Delta, 3190. Após a passagem do tráfego da sua companhia, cruze a Alfa, ingresse no pátio 3 e reporte para ingressar no pátio principal. Pois o tráfego para o pátio 3, a reporta ingressando no, na principal, 3190. Correto, reporte para ingressar no pátio principal. Vai reportar para ingressar no pátio principal, 3190. Plan 3175, POB de 77, estamos com 3 horas e 50 alternando o Galeão. Plan 3175, autorizado via Índia, Alfa e Golf, no ponto de espera da 28, 1 no 8, decimal 6. Em Índia, Alfa Golf, no ponto de espera 28, 18, 6, Plan 3175, uma boa noite. Boa noite, Plan 3190, autorizado pelo Pátio 3, após Pátio 1 para o Portão 2. Pátio 3, Pátio 1 para o Portão 2, 3190, obrigado. Amém. Voador, muito boa tarde, gol 1399, ponto de espera 28, pronto. 1399, boa tarde, alinho e decola, cabeceira 28, vento 190 graus, 06 nós, dos últimos 90 metros fechados. Livre alinhar e decolar, 28, gol 1399. Salve Salvador, boa tarde, gol 1856, para Recife, sentido uniforme. Voo no 856, boa tarde, aguarde Recife, altímetro 1013. 1013, no 856. Eu no 2, desce para o nível 050. 050 no 692. Salvador, boa noite, 3567, pronto no ponto de espera da 28. 3567, centro de tráfego, mantém o ponto de espera da Golf. Mantém o ponto de espera. Alô, Salvador, boa noite, é o Trip 5415. Trip 5415, aguarde Ilhéus, altímetro 10 no 3. 229, 10. Ano 2, consigo redução até 220 mais. 220, 1612. Estou confirmando, 3190, gate número 2. Afirmativo, gate 2. Obrigado, 3190. O Trip 54 no 5, confirme o nível solicitado para Ilhéus. 120. Entende. 3567, ali mantém cabeceira 28. Ali mantém 28, 3567. decolou de 21, chame controle 119.8. 198, boa tarde, voo 1399. Controle Salvador, boa tarde, voo 1399, na Gola, Eval Gonza. Boa tarde, Gol 1399, contato radar na decolagem, Super nível 400, mantendo o perfil da saída Gola e transição Gonza. Gola e Gonza, perfil, subindo para o 400, Gol 1399. 601, vetoração agora para sequenciamento, curva à esquerda para 225, limite curso do localizador. Nesse mantém 3 mil pés, altímetro 90 na 3. Esquerda 225, limite o curso do localizador, descendo para 3 mil pés, altímetro 1013. 720, aguarde Galeão, altímetro 1013. Guardando 1013, vai vir 720. Uno reduza para 180, nós tem condições? Afirmo. Certo. 3567, autorizado a colapso 28, vento 190 graus, 10 nós, os últimos 90 metros fechados. Certo, iniciando 28, 3567. Pra 70, no 692. Gol 1399, solicita pro 245 por 10 milhas para evitar uma formação. Autorizado desvio. Livre desvio, gol 1399. 601 irá seguir tráfego, dois chavantes à sua frente, 8 milhas. 601C. Mano Pacal, o trofo irá prosseguir pouso direto, confirma. Afirma. Já está no localizado. Complete final do procedimento ILS.